comigo em todo caminhar. Tenho Cristo comigo dentro do meu lar. Sua presença constante faz meu ser deslumbrar-se e a minha vida Ele vem acalmar. Seguro, estou salvo e contente, eu sinto.